Batalha 2263, autorizado bolso pistão no zero, vento 130 graus, meia nós. Livre pouso na 1-0, passarei 22 metros. Azul 27 no 8, decolado aos 4-5, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 27 no 8, obrigado. Controle Salvador, azul 27 no 8, passa 1000 pés. 27 no 8, contato radar, submantenha ao nível 350 conforme autorizado. Sobe 350 27. Azul 2. Salvador, boa noite, o Xenia 6201. O Xenia 6201, prossiga. Conta pra gente, tem autorização pro Galeão? Sim, 6201, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da Eule e da Irúmia, para November 857, Moço. Aciona 55125, controle em 120, decimal 8. Obrigado, 360, decorada desta na curva direita da El Lede Irume, Ampere 9857, Monstro 5515208, Xanel 6201, posição 04. Confirmando o transponder, 5515, Xanel 6201. Afirmo. Sim. Bota quando pronto o feedback. Bom, maravilha. Tá 3629, tá autorizado o feedback, pode descansar. Apertarão, hein? 63 no solo aos 48, ao liberar via eco, solo no 21, decimal 1. A livrar eco, 21, 1, 2263. Alô, Salvador, passarela 2263, livrou na época. Passarela 2263, taxível Alfa, quilo pat 3. Alfa, quilo pat 3, 2263. Acústico November, mantenha o nível na 05, chame Gelsa na 20, decima 1. Reano 43, após selo desse para 2.000 pés, altímetro na 03, correção na 02, autorizada final do procedimento em LS de rei, pista na 0, sendo estabilizado. Gente, após o desse para 2.000, autorizada em LS de rei, sendo estabilizada até 1.3. Pronto para o táxi com 1.5 a bordo. 5.45, alterna no 2.6 a decimal 85. 2.5.45, 2.6 a obrigado. Pro táxi via Paixão no Índia, com espera da 1.0 torre, 1.18 decimal 95, o ajuste 1.0 na 2, 3.629. Está 3897. O webbus da companhia está passando a retaguarda agora. Após o mesmo liberar, está autorizado e reporta para o obstáculo. É o 943, completa o final do procedimento, chame a torre no 8, decimal 95. No 8, decimal 95, 061, Salvador, boa noite, fecha 6143, no INS, 2013. Xenem 143, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 5 nós. E pouso na Próximo ponto, Serra, 103629. São 3629, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 103629. Leão no 43, no solo 01, no liberar via Fox, solo no 21, no décima 1. Pode liberar, 121, no 1, no Leão 1, vai. Dá o táxi. São João Fernando Galeão, autonomia 3 horas e 57 minutos, POB de 163. São 3897, livre táxi via Pátio 1, no Índia, ponto espera dono 0, torre 118, decimal 95, ajuste 1-0-2. Pátio Índia, ponto espera da 1-0, 122, confirma. Você é 6201 no 4 para acionamento na posição. Acionamento da posição autorizado, reporta pronto para pushback. O Xené 6201. Decolar 202, controle 120, decimal 8, bom voo. Muito obrigado, uma boa noite para 3629. Controle está 3629, boa noite. Para a ponta 3897. Tá, subiu uma DM de voo 360 via Delta. 360 via Delta, 3629. Tá. De voo 370, decolo da piscina 0, primeira curva esquerda, saída Momo, Cogibo, Kilo Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogibo, após Froti, após Zulu 19, rota do plano de voo. 5547, o transponder, o controle em 120, decima 8. 370, decola da pista 1-0 com curva esquerda, perfil da Momo, boa, conforme nota. 5547, transponder, 08 com curva de saída, voo no 236. Voo no 236, correto, reporta para o feedback. Cortará. Viu, decola como, quais são os ciclos que é pra voar até Cogibo? Decola da 1-0, primeira curva esquerda, na saída Momo, Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogibo, Froti, e Froti intercepta a Upper Zulu 1-9 e segue conforme a rota do plano. A Cogibo, Froti, obrigado. Alinhado, próxima, 3-1, posição 3-8-9-7. São 3-8-9-7, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 1-3-0, grau 7-9. Iniciando no 0-3-8-9-7. Mandou para Tango Juliette Bravo Delta com a informação que é a descida. Tango Juliette Bravo Delta, boa noite, esse ano de indicação. Autorizado descida até o nível de voo 050, voo Yaman para chegada Man. 050, voo Yaman para chegada Man, Bravo Delta. Houston Salvador padrão. Confirme. Houston Salvador padrão, 1-0-1-3. 1-0-1-3, Bravo Delta. 7 Bravo Delta, identificou? Demo. Decolada 06, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, uma boa noite. Só para informar que durante a corrida de decolagem pegou um pássaro no para-brisa da aeronave. Gente, grato contactar o fiscal para uma revisão na pista 90, grato. Obrigado, uma boa noite. 389. Boa noite. Cidade da Clareza, entendi. Está autorizado, vai passar o táxi. 301. Afirmo 6201, reporta para o SAC. Agora sim, alto e claro, vai reportar. 6201. Sua mensagem foi inteligível, pode repetir. Afirmativo. 3897, contato radar, subir mantém nível de voo 320 via Dael. 320 via Dael, alguma possibilidade de voar na porta da Dael, senhores? Pesar Dael. Agradeço, 3897, subir Dael. Salvador, é o Gorro 645? 645, possível. Autorização para a Vitória. Aguarda a copa, por gentileza. Prepara a Dell, Lisa Bidev. Tá pronto. No 645, cópia? Prossiga, na escuta. No 645, está autorizado Vitória, nível de voo 360. Decola da Pistuna 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda Videve por I50. Acena 5546 no transponder, controle em 120, decima 8. Autorizado, Vitória, nível 360. Da El, Leda Videve, Upper Whisky 50. 5546 208. o voo 1645, estando bom os dois, para o puxa de acionamento. 3 decimal 25. 1251, 93325, 33629, uma boa noite. T45 aguarda, tem uma aeronave já puxando no setor, aguarda por gentileza. Aguarda. Destaque, Oceana 6201, 630 bordas, 3 e 50 e alterna Guarulhos. Oceana 6201, livre do táxi via Índia, ponto espera 118.95, ajuste 1012. Índia 119.5. É, só informa o fiscal de pátio da Infraero que a caminhonete dele está com o farol queimado. Gente, formaremos? E a torre 118.95? 1095, ué. Boa noite, Oceania 6201. Oceania 6201, boa noite. Inicialmente ali mantém pistão no zero. Tem duas viaturas da Infraero realizando uma inspeção no segundo terço da pistão no zero devido à aeronave que decolou ter colidido com um pássaro, ok? Inicialmente ali mantém aguardando instruções. Ok, obrigado. Valeu, mantendo no zero, 6201. Saque. O 645 tem que repuxa, mandata. O 645. três oito nove sete, chame centro Recife 1251. 251, entendeu? Não copiou a secundária, pode repetir por gentileza? 3325 alternativa. 3325, obrigado, uma boa noite, Tan 3897. Desce Bravo Delta, desça até 3000 pés, ajuste permanece na 0935. 3000, 1-0, 1-3, e 10 Bravo Delta. Romeu. Alfa, Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu, boa noite. Acione identificação. Está em contato radar a 43 milhas noroeste de Salvador. Faz o reporte para a descida. Alfa Juliette Romeu. Autorizada, porta pronto para o táxi. Guardaremos, 236. Salvador, boa noite, Chanel 6259. Informação Sierra para Guarulhos. 6259, informação Sierra, autorizado Guarulhos, via Pesoluno 0, Taubaté, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 5542, controle 1208. Decola da 1-0, na curva direita, da El, Leda Motiva. Transponder 5542, controle saída 1-0, 18-8, 6259. Correto, 6259, posição 7, chame pronto, puxa bem o estacionamento. Gente, mano. Olha, tá, chegou 645, 104, 3h45, alterna o galhão. No 645, táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, 1012, ajuste. Índia 1895, 201, decolou 27, 208, boa. A frequência, por favor? 120, decimal 80, contra 201. Agora, claro, 208, boa. Corre, 645. Possível, 645, autorizado a linha, mantenha a capiteira 10. Autorizado a linha, 645. Canal 6201, boa noite, contato radar, submarino nível de voo 360 via Dael. 360 via Dael, quanto tempo você solicitou o Dael? Oi, Leda. Leda, obrigado. Para o táxi, voo 1236, PLB 17735, Natal. 1236, táxi autorizado, parte 1 Uniíndia, ponto de espera 2895, ajuste 1013. 1513, 7 Bravo Delta, desça para 2.000 pés, autorizado ILS Suíte, chama 0, informe estabilizado. 2.000, autorizado ILS, reporte estabilizado, 7 Bravo Delta. Pajé. Eu. Abração, falei. Outro. Alinhado, gol. 5 livre de decolagem no 0, no 20 grau, 5 mais. Livre de decolagem, ou no meio e quase. estabilizando o localizador de Leste Bravo Delta. Leste Bravo Delta, torre, 198, decimal 95. 2895, Bravo Delta. Bora de Bono 236, ponto espera, dono zero, pronto. No 236, mantém o ponto espera. Mantendo, 236. 945, decolou aos 22, chegou agora com 3, 20, decimal 8, 0, Goviás. 2080, boa noite. Salvador, boa noite, Bono 645. Bono 645, boa noite. Contato radar, subir, mantém nível de voo 360, via da EL. 360, via da EL. SR, Juliette, Bravo Delta. Repórter para o cancelamento. O 236, linha mantém 1-0. A linha mantém na 1-0, 236. O 236 decola sem parada 10. Frente, a linha mantém inicialmente no 236. Tá bem. Delta, só sob condição Rita Machado, só uma dança de reggae, segue para 197, base pela direita, se possível. Quando instrumento cancelado, 23, curva esquerda, base pela direita, 197, reporte na curta, Bravo Delta. Curva esquerda, base pela direita, pista 97, direto Bravo Delta. Na 236, alinhar nível de decolagem no 0, vento no 20 graus, 62 de nada. Ainda cola 236. A Alfa Juliette Romeu tem condição de incrementar a descida para o 1500, faz? Negativo. Tata. Canal 6201, chame centro Recife, 125, décima 1, negativo, 13325. Recife, 25, negativo, 3325, obrigado, sua voz até a volta. Boa. No 236, decolou de 24, 208, Goiás. 208, pronto. Boa noite, 1236. Boa noite, 236, boa noite. Contato radar, sube e mantenha nível de voo 370, via Momo. Sim, 370, pode ir para a Momo da presente? No 236, aguarde livrar tráfego em aproximação do setor norte. Certo. A gente mantém o perfil da saída, aguardando a autorização do controle. Mantém o perfil, 236. Final, posição 7, você vai tirar o Delta. Tem a baixada de checada. Alistado, 1013. Livre pouso no 0, 17, vento 1 no 0 grau 59. Livre pouso, pista 97, que desce para o Delta. Voe Cogbo. Cogbo da presente, 1236. solo ao 36. Ao livrar a frequência livre, boa noite. Bono 645, chame Centro Recife 125, decimal 1. Bono 645, controle esse, Salvador. Prossiga. Chame Centro Recife 125, decimal 1. 251, obrigado, boa noite. Ô Juliette, o meu deu errado uma vista. Juliette, o meu, torre 198, decimal 95. A meu, muito boa noite. Muito boa noite, de Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Boa noite, Alfa Juliette Romeu. Continua a aproximação na 7.013 no ajuste, reporta na curta baixada de checada. Alfa Juliette Romeu. Próximo andor, boa noite, voo no 705. Voo 1705, boa noite. Acione identificação, está autorizado via chegada BOMP, descida até 4 mil pés, ajuste 1013, via BOMP 4 mil. Incidente 4 mil pés, boa noite, 1003, 1013, BOMP, voo 1705. De 3 milhas, baixado e travado no 7 de Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu avistado, livre pouso no 7, vento 1 no 0 grau, 5 mais. Alfa Juliette Romeu. 1236, foi direto Frotida, presente. Chama o centro, frequência 12545 até 12685. Frotida presente, 12545, 1268, é isso? Secundária 12685. 85, obrigado, 1236. Alfa Juliette Romeu, Solas 3-2, confirme intenção de Pátio. 4-4 a cada vez. Cuidado, backtrack para Pátio 4, Alfa Juliette Romeu. Romeu. Estacionar frequência livre, boa noite. para 2000, vou no 75, Luizão. Precisado 2000, ajuste 1013. 1013, obrigado. Salvador, TAM 317. Prossiga. Autorização Galeão, nível 360. Gente, 3197, autorizado. Galeão 360, via AP November 857, até Moço. Decola da 1-0, curva direita, saída da El Lederume. Transponder 5564, controle 1208. 97 da TAM, aprovado Galeão 360, para novembro 857, Bolsu. Decola da 10, direita após, da EAL, Leda, Irume, transponder 5564, controle de saída 1208, TAM 3197. Correto. Na posição 62, achando pronto, chupar questionamento. Paulo Salvador, achando 6259 no 7 para pushback, questionamento. Autorizado, chama táxi 6259. Chama na táxi 6259. 705 na final, baixou, tá bom. 705, chama a torre, 102.95. Sabe o que tem, parece? Corre, tomador, boa noite, jogou no 705, baixou, tá bom. Na 705, M3 ajuste, foi autorizado na 0, vento 1 no 0 graus, 5 mais. Vamos no 705.